casa de Simão leproso e lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, pega um vaso de um perfume muito caro, de nardo, despeja todo o seu conteúdo no corpo de Jesus. E os apóstolos que ali estavam, Judas, diz-nos o Evangelho, reclama: Senhor, admoesta essa mulher, porque esse perfume é muito caro, nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres. Mas o Cristo nos dá uma lição dizendo: essa mulher embalsamiza o meu corpo, preparando-o para o momento derradeiro. E vós não beijaste, não me deste o ósculo do beijo, não lavaste os meus pés, e ela o fez. E eu quero que registre onde essa mensagem for ensinada, a grandeza do seu ato. Porque ela estava, meus amigos, diante do Messias. Ela estava vivendo intensamente aquele momento presente, como nós, os espíritas, deveríamos vivê-lo também. Porque Jesus voltou, através dos seus emissários, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, que descem à terra para nos falar do Cristo de Deus. O Consolador prometido no Evangelho de João, o Paracleto, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece e não pode perceber, porque Jesus asseverava a eles: há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer e vós não compreenderíeis, mas eu vos enviarei um outro Consolador. E recebemos tantos consoladores, tantos missionários do bem e também a doutrina espírita. Uma opinião pessoal nossa: serenidade. O Cristo era extremamente sereno, não se abalava. Nós não vemos em nenhuma passagem o Cristo estressado, apressado, inquieto, angustiado, ansioso, mas sempre sereno. Só tinha 3 anos para a sua missão, estava cercado de homens iletrados, pescadores, camponeses, pessoas incultas, e nem por isso arvorou-se. E ele era responsável de deixar a grande mensagem, a boa nova para a humanidade. O amor, dando-nos a maior prova de amor que existe, quando ele nos diz que maior amor não há do que este, daquele que dá a vida pelo seu irmão, como ele o fez. A simplicidade. Vivendo em extrema simplicidade, o Cristo nos mostra que muitas vezes ansiamos pelo supérfluo e sofremos as agruras do mundo. Porque vemos na mídia que para sermos felizes temos que ter sempre mais. E a felicidade do mundo, meus amigos, se assemelha à água salgada do mar. Quanto mais sorvemos aquela água, mais temos sede. O homem tem um vazio do tamanho de Deus dentro do seu coração, dizia-nos Santo Agostinho. No mundo tereis aflições, dizia-nos o Cristo. Então, neste mundo que é escola, que é aprendizado, que é hospício, que é também penitenciária, onde estamos aqui para sermos consertados, nos diz Bezerra de Menezes, nós teremos muitas dificuldades. Os bons espíritos vão nos inspirar a vencer as provas pelas quais nós precisamos passar. E por isso a importância da oração, da sintonia com as entidades nobres, de frequentarmos as igrejas, os templos, as casas espíritas. Atitude. O Cristo sempre foi muito ativo, porque em todas as filosofias está exarado que um grama de ação vale mais do que uma tonelada de palavras. E muitos de nós ainda estamos naquela fase primária de tão somente receber. Muitas ainda procuramos a casa espírita tão somente para receber a instrução, para receber o passe, e aquilo não nos move em nada, ainda não começamos a agir. Porque as 3 disciplinas, nos diz o nosso orientador espiritual, não são tão somente a disciplina do horário, que muitos espíritos estão apegados a ela. Esta não é a mais importante, meus amigos. A disciplina é muito importante, mas vai além disso. As 3 mais importantes, diz o Espírito Samuel, são a disciplina do pensar. Vigiai e orai os vossos pensamentos, a fim de não cair em tentação. A disciplina do falar, que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente o que for útil à edificação, dizia-nos o apóstolo dos gentios. E a disciplina do agir, porque as palavras convencem, mas é o exemplo que arrebata as multidões, dizia-nos o pobrezinho de Assis. Então a disciplina, nos diz André Luiz, é muito importante. Mas o horário, na questão